levanta o copo que eu lembrei de uma música do GD, das antigas. Eu digo só pegar quem tem, só pegar o dinheiro em carro embotado, pode chamar que ela vem. Só pegar o dinheiro em carro embotado, pode chamar que ela. Eu disse só pegar quem tem, só pegar o dinheiro em carro embotado, pode chamar que ela vem. Só pegar quem tem, só pegar dinheiro em carro embotado. Assim vai. Ela não bebe cerveja, ela só bebe chando. Toma danada de solo, já tomou. Só pegar quem tem. O dinheiro de carrima. Ai meu Deus. Eu disse só pegar quem tem. Só pegar quem tem. Carrima botado, pô. Só pegar quem tem. É caro, pô. O dinheiro de. Ela aquela. Eu só pegar quem tem. Eu só pegar quem tem. Mas que é mouse, eu quero o solo original. MeuCDs.com. Já não vai. Pelo seu automóvel, menino, lá diz alguém tem. Eu só pego quem tem. O dinheiro em carro embotado, pode chamar que ela vem. Eu só pego quem tem. Só pego. O dinheiro em carro embotado. É a banda revela de gato. Só pega quem tem. Eu só pego. O dinheiro em carro embotado, pode. Eu só pego. Disse ela sai de saia e bicicleta, uma mão vai no guidon. Tá na calcinha, ela sai de saia, o quê? Bicicletinha, uma mão vai no guidon. Ela não bota a banda, eu digo ela sai. Chama, chama. E a outra tá. Ela sai de saia. E tá gostando do GD da Hungria.